Meus amados irmãos, nós vamos hoje estudar um tema bastante interessante, que fala assim, ó, entrando no descanso de Deus pela fé. E vamos abrir a Bíblia no Salmo 95, para fazermos algumas considerações esta noite sobre a Palavra de Deus. Estudar o livro dos Salmos sempre é um prazer, sempre é um privilégio. Esse é um dos livros mais amados do povo de Deus, a Palavra do Senhor. E ele expressa a fé que Israel cantou em louvor a Deus durante séculos. E o Salmo 95 contém as palavras que dizem assim: vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação, saiamos ao seu encontro com ações de graça, vitoriemo-lo com salmos, porque o Senhor é o Deus supremo e o grande Rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra e as alturas dos montes lhe pertencem. Dele é o mar, pois ele o fez, obra de suas mãos os continentes. Vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemo-nos diante do Senhor que nos criou. Ele é o nosso Deus e nós o povo do seu pasto e ovelhas da sua mão. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração como em Meribá, como no dia de Massá, no deserto, quando vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, não obstante terem visto as minhas obras. Durante 40 anos estive desgostoso com essa geração e disse: é povo de coração transviado, não conhece os meus caminhos. Por isso eu jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Esse é um texto que respira uma atmosfera muito bonita. A atmosfera do reconhecimento de Deus como um Criador maravilhoso, de um universo lindo. E esse reconhecimento acontece nos momentos de louvor, nos momentos de oração, de joelhos. O próprio Salmo nos diz: vamos e nos ajoelhemos na presença de Deus. E sempre é bom a gente pensar nessas perspectivas e nos permitir contemplá-las. Ao contemplá-las, nós somos transformados e cada vez mais respeitamos a Deus com reverência, com amor, com grande admiração por tudo que Ele é, que foi a real razão de tudo que Ele fez. Se Deus fez um universo lindo, é porque no coração de Deus Ele é lindo. Se Deus criou algo como o amor entre as pessoas, o amor entre os seres da criação, é porque na natureza de Deus habita algo que é designado como amor, e que, entre aspas, resume o próprio caráter de Deus, porque Deus é amor. Mas no meio dessa atmosfera tão bonita, nós somos advertidos de uma situação muito feia, muito triste e muito ruim. Ele diz assim: se você hoje ouve a voz de Deus através da criação, através da palavra, através do louvor, não endureça o teu coração. E ele nos dá um exemplo de um momento em que o povo endureceu o seu coração. Ele diz: como em Meribá, o dia de Massá, no dia da tentação no deserto. Eu não sei se todos vocês estão cientes de qual momento histórico o salmista está aqui dizendo, mas esse é um momento de grande frustração, de grande tristeza, um dos episódios mais ruins que nós temos na Bíblia. E vamos voltar lá no livro de Números, capítulo 14, que é justamente o contexto no qual o salmista tira o exemplo, e um exemplo que nós não devemos seguir. Não endureça o teu coração como alguns endureceram no dia da peleja. Números, capítulo 14. O contexto dessa história é bem conhecido. Deus agiu com poder em favor do seu povo, o libertou da terra do Egito, lhes concedeu a sua palavra, os seus mandamentos, e lhes colocou na fronteira da terra prometida. Eles estavam a um passo de entrar em Canaã. Eles mandam alguns espias, os espias espiam a terra durante 40 dias, e voltam com um relatório duplo. Primeira parte do relatório: a terra é maravilhosa, a terra é linda, de fato é terra que mana leite e mel. Mas a segunda parte do relatório estava manchada de incredulidade contra eles mesmos, mas acima disso, incredulidade contra Deus. Quem os havia tirado do Egito? O próprio Deus. Não foram eles que abriram o mar, não foram eles que mataram o exército de Faraó, não foram eles que derramaram 10 pragas sobre a terra do Egito, no fim das quais eles foram libertos daquele país, onde eram escravos. Muito pelo contrário, todas essas manifestações foram da misericórdia, dos milagres, do poder de Deus. E quando eles chegam na fronteira da terra e duvidam que eles eram capazes de entrar na terra, eles estavam duvidando de si mesmos, eles se sentiam mais fracos do que os moradores da terra, mas acima disso, eles estavam duvidando de Deus. O Deus que abriu o mar, o Deus que os livrou do Egito, na mente deles, não era capaz de lhes dar a terra prometida. E nós vamos ler os versos 21 a 24 de Números 14, dentro desse contexto, que nos diz assim: Deus falando: porém, tão certo como eu vivo, e como toda a terra se encherá da glória do Senhor, nenhum dos homens que, tendo visto a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, todavia me puseram à prova já 10 vezes e não obedeceram a minha voz, nenhum deles verá a terra que com juramento prometi a seus pais. Sim, nenhum daqueles que me desprezaram haverá. Verso 24: porém o meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu o farei entrar na terra que espiou, e a sua descendência a possuirá. Deus está aqui falando coisas grandiosas, de um grande alcance dentro da história do povo de Deus. Deus está falando: tão certo como eu vivo, e essa é uma imagem muito interessante, a Bíblia chama o Criador de Deus vivo. Todos nós recebemos vida dele, da parte dele. Ele não recebeu vida de ninguém, muito pelo contrário, ele é o eterno. Ele é aquele que não tem começo e jamais terá fim, fonte de toda vida, fonte de todo amor, de toda sabedoria. E o seu plano, que não pode ser frustrado, Jó capítulo 42, é encher a terra inteira da sua glória. A glória que revela o quê? A sua bondade, o seu amor, a sua misericórdia, a sua vontade perfeita. Ele vai fazer essa vontade em toda a terra. E ele diz: tão certo como eu vivo, e tão certo como eu encherei, não só a terra prometida, mas a terra inteira da minha glória, isso é tão certo, que é tão certo também, que nenhum daqueles que me desprezaram, desprezaram o meu poder, jamais entrarão nesta terra. E a imagem do desprezo é uma imagem muito triste. Alguns dizem que o oposto do amor não é o ódio, o oposto mais cruel do amor é o desprezo. E, infelizmente, nós estamos vivendo em um mundo onde é muito simples, muito comum e muito corriqueiro que as pessoas desprezem umas às outras. Somos desprezados por causa da nossa religião, somos desprezados por causa da nossa aparência, somos desprezados por causa da nossa condição financeira, somos desprezados por não sermos isso, não termos aquilo, e não cumprirmos um padrão que as pessoas pensam que seja um padrão de sucesso, de alegria, de felicidade, ou acima de qualquer outro. E as pessoas são desprezadas, esse é o fato. Agora, quando esse desprezo, que é um sentimento maligno, demoníaco, ele enche a alma humana na sua relação para com Deus, a coisa fica ainda mais pesada, ainda mais triste, ainda mais revoltante. Porque, como nós lemos no Salmo 95, Deus é maravilhoso, dele é o mar, dele é os continentes, nós somos ovelha do seu pasto. Ou seja, vocês são ovelhas de Deus. Deus é o verdadeiro pastor da tua alma, da tua vida. Se eu não te visito, se eu não cuido das tuas feridas, se eu não te ajudo naquilo que você precisa, naquilo que você gostaria, Deus é o pastor que te visita todos os dias, todas as manhãs, com a misericórdia renovada. Deus te direciona, Deus te ajuda acima do que você consegue compreender e entender com a sua mente limitada, e eu também com a minha mente limitada. E um Deus tão maravilhoso, nosso pastor, que nos carrega nos ombros, que dá a vida pelas suas ovelhas, ele diz assim, que nenhum daqueles que me desprezou verá a terra prometida. Essa é uma questão bastante triste, irmãos. E aquele povo que desprezou a Deus, não entrou no descanso do Senhor. Agora, as características desse povo: foi um povo incrédulo, desobediente, que tenta a Deus, que faz tentação para com Deus, constantemente, e eles mesmos se excluem de viver uma vida da fé e de ver o cumprimento das promessas que Deus fez. Agora, nós olhamos para esse quadro e nós vemos um povo sempre fora da igreja. Mas sabe que a incredulidade, ela pode se manifestar inclusive entre nós, porque muitos de nós escolhemos aquilo em que crer e rejeitamos algumas outras coisas que nós deveríamos crer. E esse é o mal de toda religião. Toda religião, em algum momento, ela acaba tropeçando nesse sentido. E quando eu digo religião, não estou falando da religião institucional, porque teologicamente, se você chegar para a igreja adventista, para os teólogos adventistas, e disserem assim: nós cremos na Bíblia, eles vão dizer sim. Nós cremos que nós devemos entrar no descanso de Deus pela fé, eles vão dizer sim. Nós devemos amar as pessoas, sim. Nós devemos perdoar aqueles que erram contra nós, sim. Nós devemos ser puros em relação ao dinheiro, em relação ao sexo, em relação à malícia, em relação a não falar palavrão, em relação a não mentir, eles vão dizer sim. Agora, a religião pessoal de alguns diz não para muitas dessas perguntas. E muitas vezes mentem, e falam palavrão, e são imorais, e erram, e não amam, e não perdoam. Então vocês entendem que existe uma diferença da religião institucional, na qual todos nós, entre aspas, fazemos partes, mas a minha religião pessoal. E o que vale para Deus não é a igreja que eu frequento, mas o quê? É a vida que eu vivo. Claro que Deus está guiando um povo para ter o quê? Unidade de compreensão da Bíblia, e você não vai encontrar uma outra igreja que possa dizer amém para todos os textos da Bíblia. Por quê? Porque quando a Bíblia diz assim, que eu não sou salvo, não sou justificado pelas obras da lei, o que é que a igreja adventista diz? Amém. Agora, quando a Bíblia diz que nós somos o povo que guarda os mandamentos, que guarda o sábado, que é fiel, nós também dizemos amém. A maioria do povo só pode dizer amém para uma parte e não pode dizer amém para outra parte. E nós temos o privilégio de fazer parte de uma igreja onde nós podemos dizer amém para toda a palavra de Deus. Esse é o privilégio que nós temos aqui dentro. Agora, que esse privilégio se concretize em uma religião pessoal de cada um de nós, que se submete e crê e pratica toda a vontade de Deus, seja ela qual for. Inclusive se a vontade de Deus for que a gente reconheça que somos pecadores. Porque quando a gente fala assim, irmãos, temos que fazer a vontade de Deus, alguns pensam, então temos que obedecer perfeitamente, temos que não pecar, temos que não errar. Esse é o ideal. Mas a Bíblia diz assim, escreva essas coisas para que não pequeis, todavia se alguém pecar, busque a Jesus, que Ele é o justo. Ele morreu pela propiciação dos nossos pecados, e não só dos nossos, mas do mundo inteiro. Então a vontade de Deus é que ninguém peque, mas se você pecar, busque a Jesus, reconheça o seu pecado, peça perdão a Ele, e a Bíblia diz que Ele vai te perdoar, te transformar, e é assim que você será reconhecido e reconhecida, individualmente, como alguém que guarda os mandamentos de Deus. Bom, o povo fiel é esse povo simbolizado por Caleb e também por Josué, que manifestaram um espírito diferente, uma outra disposição na sua relação com Deus. E eles entraram numa nova dimensão da relação com esse Deus, onde eles puderam experimentar de forma real e prática a fé, a fidelidade, a confiança e o amor e o poder de Deus que os conduziram na conquista da terra de Canaã. Quando Caleb chegou a primeira vez em Canaã, ele tinha 40 anos. Diante da revolta do povo, da descrença do povo, da infidelidade do povo, ele voltou com Moisés, com Arão, com Josué, lá para o deserto, e vaguearam por 40 anos. Quando eles voltaram para a terra prometida e Josué entrou na terra, vocês lembram do que ele diz? Eu sou forte hoje como eu era 40 anos atrás. E Caleb escolheu um dos povos lá mais difíceis para ele conquistar, e ele foi e conquistou aquela terra para ele e para a família dele, e eles viram o cumprimento das promessas de Deus na vida deles. Enquanto alguns descreem de Deus, das suas promessas, da sua vontade, da sua lei, da sua verdade, outros têm outro espírito, e esses entram no descanso de Deus pela fé. E nós vamos compreender algumas dimensões interessantes e importantes do que isso significa. Bom, a fé haveria de ser a marca distintiva daqueles que veem as obras de Deus na criação, na redenção, na palavra, e não têm predisposição de duvidar, de desobedecer, mas eles descansam na certeza do amor salvador de Deus. E a expressão maior desse amor é a pessoa de Jesus Cristo. Hebreus 1, né, verso 3, diz que Ele é a expressão exata do ser de Deus. Jesus, quando esteve na terra, falou: eu faço tudo o que o Pai me ensina, eu falo o que Ele me ensina, e eu faço o que eu vejo Ele fazer. Jesus via o Pai curando as pessoas e manifestava esse mesmo Espírito. Jesus via o Pai perdoando os pecados das pessoas e Ele manifesta o mesmo Espírito. E assim é que nós vemos em Cristo a expressão de quem Deus é. E Ele vem até o seu povo, veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas Ele veio, e veio com poder, com verdade, com salvação, um poder sem par, uma verdade simples, compreensível e cristalina, porque o Evangelho não é complicado, e uma salvação que não é blá blá blá, que é realidade, que é efetiva e que transforma a vida das pessoas. Esse é o Senhor Jesus e essa é a sua obra. E a obra dele foi uma obra tão impressionante que ele chacoalhou, abalou o mundo. Um homem pobre, um homem simples, dividiu a história da humanidade. O nosso mundo é demoníaco, nosso mundo é pagão, nosso mundo é mentiroso, nosso mundo é mau, mas ele está dividido antes de Cristo e depois de Cristo. Não importa o quão mau ele seja, aquele que é bom, aquele que é verdadeiro, aquele que é amor, dividiu a história da humanidade. E as pessoas que viveram na mesma época em que Jesus viveu, elas não conseguiram ficar indiferentes diante da obra de Jesus. Eles até tentaram, mas eles não conseguiram. E Jesus fez uma obra como nenhum outro fez. E era inegável o poder que acompanhava o ministério de Cristo. Nós não estamos falando de um poder medíocre, um poder qualquer. Nós estamos falando de um homem, Cristo, que andou no meio de paralíticos e falou para um: levanta, pega a tua cama e anda. E o Espírito de profecia nos diz que aquele homem estava 40 anos paralítico, apodrecido essa região no qual ele estava sentado, e aquele homem levantou e andou. Quem pode negar o poder por detrás de uma obra dessa? Ninguém. E acima desta obra de cura física, a cura emocional, sentimental, psicológica, acima de tudo espiritual, que tornava as pessoas dispostas a seguir aquele homem por onde quer que ele fosse. E quando Jesus morre, ressuscita, vence a morte, Ele concede aos seus discípulos o Evangelho, e Ele diz: vão e preguem ao mundo, em Jerusalém, em Samaria, e até os confins da terra. Eles deveriam começar a pregar onde eles estavam, no povo de Israel, e então se aprofundar em dimensões cada vez mais amplas. E em Israel, muitos conheciam toda a história que nós lemos aqui, a história do Pentateuco, a história da conquista da terra, a história do Êxodo, a história dos profetas. E eles eram o povo de Deus, o povo judeu. E eles viram em Cristo o cumprimento de muitas profecias, de muitos milagres, de muitas obras que estavam preditas nas Escrituras. E muitos do povo de Israel aceitaram a fé cristã. Muitos, inúmeros. O livro de Atos diz que eles eram, que o povo cristão era respeitado de todos, e inclusive muitos sacerdotes obedeciam à fé. Muitos deles. Agora, o que acontece? Israel vinha de centenas de anos, milhares de anos, seguindo aquilo que eles compreendiam ser a vontade de Deus. O templo, faziam sacrifícios, ofereciam incenso, confessavam o pecado no cordeirinho, etc. Vinham todo ano para Jerusalém nas festas fixas, festa dos tabernáculos, festa da Páscoa e etc. Eles estavam acostumados, tudo isso fazia parte da consciência do israelita. Quando Jesus vem, ele torna que todo esse sistema era uma grande sala de aula. Então, quando o sacerdote esmagava farinha para oferecer junto com o sacrifício, junto com o sangue, não era que Deus tinha muito prazer em que eles fizessem farinha. Aquilo ali tinha um ensinamento por detrás daquilo. O corpo de Cristo seria moído por nossos pecados. Seria misturado com o seu sangue para perdoar os nossos pecados. A partir do momento que Cristo vem e cumpre toda essa tipologia que era toda aquela religião de Israel, nós não estávamos mais apegados a ficar o quê? Amassando farinha e oferecendo com sangue para Deus. Vocês conseguem entender? Só que eles estavam o quê? Arraigados naquilo. E depois de um tempo, depois que Jesus morreu, ressuscitou, subiu ao céu, começaram a se passar os anos. E passou um ano, passou dois anos, passou três, passou quatro, cinco, dez, quinze, vinte, vinte e cinco, trinta. E 30 anos depois da morte de Jesus, o templo ainda estava de pé, porque Jerusalém só foi destruída no ano 70, certo? Então, 37 anos depois. Então, já fazia 30 anos que eles não eram mais judeus, eram cristãos, aqueles que aceitaram a Jesus, e o templo continuava lá, com aquele mesmo culto que eles já estavam acostumados. E o que acontece? Muitos israelitas que eram cristãos, começaram a duvidar da sua experiência cristã. E eles começaram a sentir saudade do tempo onde eles vinham todo ano para Jerusalém, onde eles ofereciam sacrifícios de animais, onde eles eram simplesmente judeus. E é nesse contexto que nós temos a produção de uma das cartas mais lindas do Novo Testamento. Paulo escreve a carta aos Hebreus. E essa é uma das cartas mais lindas do Novo Testamento, uma carta impressionante, maravilhosa. E sabe o que é interessante? No povo de Israel, a obra que Jesus fez, ela teve um amplo efeito e dividiu a nação judaica entre aqueles que creram em Jesus e aqueles que não creram. E dentre esses que creram, eles estavam diante da provação da sua fé. O tempo foi passando e eles começaram a ser provados nessa fé. E eles estavam correndo sérios riscos. Eles estavam correndo o risco de não se apegar ao Evangelho. Eles estavam correndo o risco de negligenciar a enorme salvação que Deus realizou, Hebreus 2, verso 3, estavam com o perigo de decair para não mais se levantar, Hebreus 6, versos 4 a 6, para crucificarem novamente o Filho de Deus, e de viver deliberadamente em pecado, Hebreus 10, verso 26 a 31. Mas de todos os momentos da carta de Hebreus, nós vamos estudar um, que é bastante interessante, o capítulo 3, versos 12 a 19, depois capítulo 4, versos 1 a 11. Esses são os textos principais do nosso estudo essa noite. O livro de Hebreus é um dos livros mais maravilhosos do Novo Testamento. É um livro que traz informações lindas, profundas, sobre quem Cristo é. Lembra que a gente conversou aqui que Cristo é igual ao Pai? Ele é a expressão exata de quem Deus é? Você lê isso no livro de Hebreus. Você tem no livro de Hebreus também aquela passagem bonita, né? Que Deus, Ele é compassivo para conosco, para com os nossos erros. Nós precisamos muito dessa mensagem, porque senão nós nos tornamos com medo de Deus por causa do nosso pecado. Mas Hebreus 3, verso 12 a 19, nos conduz a uma perspectiva interessante. E a palavra de Deus nos diz assim: tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós um perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardarmos firmes até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração como foi na provação. Ora, quais os que tendo ouvido se rebelaram? Não foram de fato todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés? E contra quem se indignou por 40 anos? Não foram contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes? Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Paulo faz aqui um comentário exegético interpretativo, tanto do Salmo 95 que nós lemos, quanto de Números 14 que nós também lemos. E ele diz assim, em outras palavras, irmãos, toda aquela história do passado não é só história. Nós temos que trazê-la para o presente. E nós temos que ter muito cuidado em que o nosso coração não seja possuído por incredulidade perversa contra Deus. Interessante, né? Tem que ter cuidado, tem que ter atenção, tem que ter seriedade ao analisar a própria condição espiritual e as tendências para as quais o nosso coração nos chama, que muitas vezes são tendências carnais, de duvidar da presença de Deus e de que a vontade de Deus é o melhor. E é nessas dúvidas que nós nos tornamos cristãos cada vez piores, cada vez mais mundanos, carnais, mentirosos, sem amor, sem fé, igual aconteceu com o povo judeu, que aceitou a Jesus, mas o tempo foi passando e eles se tornaram cada vez piores. E assim também nós temos que tomar cuidado, é isso que o texto nos diz. Nós temos que lembrar, irmãos, que a incredulidade, em qualquer sentido e em qualquer nível, é um sentimento perverso. É uma disposição espiritual e mental perversa, que afasta a alma humana de Deus. Nós temos que lembrar disso. E para evitar que isso se concretize na nossa vida, nós devemos ajudar uns aos outros hoje. Lembra do texto? Nós devemos hoje mutuamente nos ajudar no tempo em que se chama hoje, para que o nosso coração não seja endurecido pelo engano do pecado. Agora, o que é endurecer? É a gente se acostumar com o mal, é a gente cristalizar os nossos sentimentos no lado errado desses sentimentos. Sentimento de inveja, de malícia, de maldade, de fofoca, de divisão, de falta de amor, de falta de fé, de falta de perdão. É isso que é endurecer o coração. É ficar com o coração pesado, coração ruim. E esse espírito não deve encontrar guarida nesta igreja. E quando eu digo nessa igreja, eu digo no teu e no meu coração. Essa é a vontade de Deus, essa é a verdade de Deus. E é por isso que ele diz, tomem cuidado para que não aconteça isso no nosso meio. Sabe por quê? Porque o pecado engana. O pecado vem para a gente mascarado de justiça. Por que a gente fica bravo uns com os outros? Porque é justo, não é? Você não trabalha direito, você não faz as coisas certas. Aí eu me sinto no direito de ficar bravo com você por causa dos seus erros, e eu começo a me endurecer contra você, pensando que eu estou sendo justo. Isso que significa você ser enganado pelo pecado. Eu estou não te amando, não te perdoando, não sendo uma pessoa realmente cristã, e me enganando que eu estou sendo correto. Percebe como o pecado é desgraçado de ruim? Ele nos engana como se ele fosse uma coisa boa. Lembra de Apocalipse 13? Que a besta seduz os habitantes da terra. Sedução é coisa boa ou ruim? A sedução é uma coisa ruim que tenta te ganhar através de coisas boas. A sedução nunca se apresenta, vamos ali para o inferno. O diabo, ele nunca vai vir até nós feio, com uma proposta ruim. Ele sempre virá bonito com uma proposta excelente, não apenas boa. E nós temos que cuidar com as influências que estão ao nosso redor. Devemos lembrar, irmãos, que nós somos cristãos, e perseverar como cristãos até o fim, crendo e obedecendo. Mas alguns seguem outro exemplo, não é? E eles são incrédulos e desobedientes. Na carta aos Hebreus, incredulidade e desobediência são praticamente sinônimos, porque eu descrer de Deus gera uma atitude desobediente. E quanto mais eu desobedeço a Deus, mais eu me torno incrédulo. É assim que o pecado se justifica. Não, ninguém ama ninguém não, para com isso. Que desejo é esse de amar as pessoas? Senta na igreja e fica na sua. E quanto mais eu sigo esse caminho, eu não amo, mais eu vou me tornando incrédulo. E aí eu penso assim, ninguém ama. Não tem Deus dentro dessa igreja. Porque eu vou desobedecendo, vou me tornando incrédulo. Desobedeço mais, me torno cada vez mais incrédulo. E esse é um perigo terrível. E muitos de nós desanimamos por causa disso. E esse é o contexto maior de toda a discussão do capítulo 4 do livro de Hebreus. Vamos ler aí o verso 1 e o verso 2, no qual Paulo diz assim: temamos, portanto, que sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado, porque também a nós foram anunciadas as boas novas do Evangelho, como se deu com eles, mas a palavra que eles ouviram não se lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Devemos temer manter uma relação incrédula e infiel contra Deus. E devemos lembrar com tristeza do exemplo daqueles que ouviram a palavra, mas isso não os aproveitou para a salvação. E não os aproveitou porque eles não creram, eles não tiveram fé. E lembrem-se que a promessa de entrar no descanso de Deus ainda é válida, e nós devemos nos agarrar a essa oportunidade. Versos 3 a 5. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso, conforme Deus tem dito. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Embora, certamente, as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Porque em certo lugar, assim disse, no tocante ao sétimo dia: e descansou Deus no sétimo dia de todas as obras que fizera, e novamente no mesmo lugar, não entrarão no meu descanso. Paulo oferece o protótipo de Gênesis 2, versos 1 a 3, da instituição do sábado, como símbolo do descanso de Deus, a ser desfrutado pela fé nele, e que estava disponível desde o princípio da criação. Gênesis 2, 1 a 3 é o protótipo de todo o descanso de Deus, no qual muitos não entram por causa da incredulidade e da infidelidade. Muitas pessoas não seguem a Bíblia porque não creem nela, e não creem nela porque não seguem, porque não percebem o poder dessa mensagem. É um ciclo vicioso. Nós, pelo contrário, a Bíblia diz, os que cremos, entramos no descanso de Deus. Lembra que os adoradores da besta no Apocalipse não têm descanso nem de dia, nem de noite, porque o pecado não traz descanso para a alma humana. Agora, viver na verdade de Deus nos traz um coração tranquilo e uma confiança que ninguém pode abalar. O Senhor é o nosso refúgio, Ele é o nosso Salvador, amém? Versos 6 a 9, continuando o texto, nos diz assim: visto, portanto, que resta entrarem alguns nele, e que por causa da desobediência não entraram, aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas, de novo determina certo dia, hoje, falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes declarado: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de um outro dia. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Sempre vai ser assim, irmãos. Alguns creem e alguns não creem. E todos devem analisar o próprio coração. Hoje, Deus nos chama a ouvir a sua voz e não endurecer o coração. Pois o verdadeiro descanso não foi dado por Josué, mas permanece como alvo para a nossa vida. Esse alvo deve estar constantemente diante de nós e nos conduz a um futuro. Mas esse é um futuro que deve invadir o presente. Verso 10 e 11. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou das suas obras, como Deus descansou das suas. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo de desobediência. Quem entrou numa relação com Deus pela fé, uma fé que seja fiel e sadia, experimentou o fim de uma vida de rebelião contra Deus. Experimentou os frutos da organização do caos para a vida, assim como Deus fez na semana da criação, no sétimo dia. Pela fé na palavra de Deus, entramos no descanso de uma relação com o Senhor, baseada na confiança e no amor, segundo o exemplo dele, nós devemos viver. Exemplo de descansar, e assim como Deus descansou das obras da criação, nós devemos descansar das nossas obras, entregando a nossa vida nas mãos de Deus. Por isso, é nosso objetivo descansar, para não cairmos no exemplo da desobediência por causa da incredulidade. Em Hebreus 4, o descanso tem uma dimensão ampla, mais ampla do que simplesmente não trabalhar no sábado. A vida do descanso é a vida da fé, da confiança, do amor, da certeza, da verdade, da esperança, que manifesta a sua presença em nós através dos frutos do Espírito, da alegria, da paz, da serenidade, do domínio próprio, da fé. E é assim que nós devemos exercitar essa fé. E como é que a gente faz isso? Ouvindo a verdade, crendo na verdade, obedecendo à verdade, perseverando na verdade e se preparando através da verdade para a volta de Jesus. Amém? E então, irmãos, quando Jesus voltar, nós vamos entrar no descanso eterno de Deus. E nós entraremos lá somente através de Cristo, porque Ele é a porta das ovelhas, Ele é o nosso pastor, Ele é aquele que deu a vida por nós, e nós devemos celebrar esse descanso através da fé, hoje e sempre, em nome de Jesus, amém. Senhor Deus maravilhoso e bendito Pai, muito obrigado, porque através da fé nós podemos entrar no Teu descanso, Pai. Nós queremos descansar das nossas obras, do nosso pecado, da nossa maldade, e assim nos entregar a Ti e confiar somente em Jesus para a salvação, e que assim o Senhor torne-nos obedientes e fiéis, crendo no Teu nome e seguindo no Teu caminho. Que a Tua graça nos baste para isso, é o que pedimos, em nome e por amor de Jesus. Amém.